Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar um jardim, um coreto à música e à saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Para você recordar aquele tempo feliz que passou pela Rádio USP FM São Carlos, Rádio USP FM São Paulo e agora também com a Rádio USP FM de Ribeirão Preto em 107,9, um jardim, um coreto à música e à saudade, enfocando somente sucessos momísticos. Sempre é carnaval. Vão caindo serpentinas, umas grossas, outras finas, que nos vêm atordoar, enquanto em seu disfarce, em sua face de inocente, iludindo a toda gente, todo ano é carnaval. E nesta manhã de domingo, vamos enfocar na abertura, ele, o rei da voz, ele, o Chico Viola, ele, Francisco Alves, em belíssimo arranjo do Lírio Panicali, do Pedro Caetano. Francisco Alves, aquele mesmo da Rádio Nacional, das audições domingueiras, do meio-dia, Chico Alves cantando Eu Brinco. Aurora Miranda, irmã da portuguesinha Carmen Miranda. Aurora Miranda também fazia sucesso nas festas momísticas. Aurora Miranda, ao lado do André Filho, composição dele, André Filho, em arranjo do maestro Vero, Cidade Maravilhosa. Para os nossos ouvintes de um jardim, um coreto, a música e a saudade, ele que põe em vida advogado e cantor, estamos enfocando o saudoso Mário Reis. Em belíssimo arranjo também do maestro Vero, Mário Reis dando o recado do musicólogo Ari Barroso, Iaiá Boneca. Com pandeiro, sem pandeiro, dinheiro sem dinheiro, eu brinco. Com pandeiro sem pandeiro, eu brinco. Com dinheiro sem dinheiro, eu brinco. No céu a lua caminha tão triste, sozinha, pra não ser triste também. Com pandeiro, sem pandeiro, meu amor, eu brinco. Com pandeiro, sem pandeiro, eu brinco. Com dinheiro, sem dinheiro, eu brinco. Com pandeiro, sem pandeiro, eu brinco. Com dinheiro.

da jardineira que chorando sumiu. Dias do outro carnaval, depois da tirolesa que cantando fugiu, deixando todo mundo mal. Chegou a vez de dominar, de imperar como rainha de encantos sem par. E aí a boneca, a brasileirinha emoção, dona do meu coração. Ai, ai, como é bonita, ai, ai, como é formosa, ai, ai. E aí a boneca é um botão de rosa. E aí a me dá umas molinhas dos beijos teus, pelo amor de Deus. E aí a me dá umas molinhas dos beijos teus, pelo amor de Deus. Com gravações autênticas e originais, você está ouvindo pela Rádio USP FM São Carlos, Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Confete, pedacinho colorido de saudade, ao te ver na fantasia que usei, confete, confesso que chorei. Somente com sucessos momísticos, estamos levando para os nossos ouvintes um jardim, um coreto, a música e a saudade. Jorge Goulart, que voz maravilhosa. Jorge Goulart, que talento. Jorge Goulart, que infelizmente está bastante adoentado. Jorge Goulart, em arranjo do Severino Araújo para Tabajara, Jorge Goulart defende o seu grande sucesso dos carnavais do Jota Batista, Não Faz Marola. Para todos os nossos ouvintes, ela, a favorita da Marinha, ela, a rainha do rádio, ela, a rainha dos auditórios, ela, que cantava para todos os ouvintes da Rádio Nacional, Emilinha Borba, do Braguinha, João de Barro, em arranjo do Radamés em Atali, Chiquita Bacana. Viaja na proa, não faz marola pra canoa não virar. Ei, não faz marola pra canoa não virar. Não faz marola pra canoa não virar. Marinheiro, marinheiro, toma cuidado com o mar. A vida é tão boa, viaja na proa, não faz marola pra canoa não virar. Marinheiro, marinheiro, toma cuidado com o mar. A vida é tão boa, viaja na proa, não faz marola pra canoa não virar. Viaja na proa, não faz marola pra canoa não virar. Não faz marola pra canoa não virar. Não faz marola pra canoa não virar.